Ele soca fofo, ele enfoca errado, ele geme fino, ele geme fino. O velho da lancha é cheio de moral, ele chama as novinhas achando que é o tal. Ele soca fofo, ele enforca errado, ele geme fino, mas até as coroas sempre admitem. Os velhos da lancha só garantia do Pix, mas até as coroas sempre admitem. Os velhos da lancha só garantia do Pix. E quando vai pro fight, eles passam mal. Zé 30 segundos e acabou o bacanal. E quando vai pro fight, eles passam mal. Zé 30 segundos e acabou o bacanal. Ele soca fofo, ele enforca errado, ele geme fino, ele geme fino. Ele soca fofo, ele enforca errado, ele geme fino, ele geme fino. Ele soca fofo, ele enforca errado, ele geme fino, ele geme fino. O velho da lancha é cheio de moral, ele chama as novinhas achando que é o tal. Ele soca fofo, ele enforca errado, ele geme fino, mas até as coroas sempre admitem. Os velhos da lancha só garantia do Pix, mas até as coroas sempre admitem. Os velhos da lancha só garantia do Pix. E quando vai pro fight,